Fecheiro 44, capítulo 21. Noite numa montanha nevosa, dezembro de 1767. O inverno demorou um pouco, mas a neve começou a cair na noite de 28 de novembro. E quando acordámos, encontramos o mundo transformado. Todas as folhas do grande abeto atrás da cabana estavam congeladas. E as gotas compridas de gelo estavam penduradas nas folhas da framboseira selvagem. A neve não era profunda, mas a sua vinda mudou a rotina. Eu já não ia passear durante o dia, exceto algumas incursões rápidas ao rio para buscar a água e as plantas que arrancava no meio da neve da margem. Jamie e Ian pararam de rachar lenha e limpar a área, e passaram a preocupar-se em fazer o teto. O inverno caiu-nos em cima e nós, em resposta, protegíamos-nos do frio, retraindo-nos. Não tínhamos velas, só lâmpadas de óleo, e a luz do fogo que ardia constantemente na lareira da casa, escurecendo as vigas do telhado. Assim acordávamos muito cedo e deitávamos-nos depois do jantar, ao mesmo ritmo que as criaturas da floresta à nossa volta. Não tínhamos ovelhas ainda, e assim não tínhamos lã para cardar nem tecer, nenhum tecido para costurar nem tingir. Ainda não tínhamos colmeias, e assim não havia cera para ferver, nenhuma vela para acender. Não havia animais para tratar, exceto os cavalos, as mulas e o porco, que tinha crescido consideravelmente em tamanho e em irascibilidade. E por isso foi preso num compartimento no canto do estábulo que Jamie havia construído e que não passava de um abrigo de frente, aberta, com um telhado coberto com galhos. Myers tinha comprado uma seleção pequena, mas útil, de ferramentas. As partes de ferro batiam num saco, esperando ganhar cabos de madeira da floresta mais próxima. Dois machados, um arado para o plantio na primavera, puas, plainas e cinzéis, gadanha pequena de mato, dois martelos e um serrote, uma ferramenta peculiar parecida com uma enxada, que Jamie disse que servia para cortar ripas, um corte-ché, uma ferramenta de lâmina curva com cabos dos dois lados, usado para alisar e estreitar madeira, duas facas pequenas afiadas, uma machadinha, algo que se parecia com o equipamento medieval de tortura, que era na verdade um puxa-pregos, e uma machadinha em forma de L, cuja lâmina é martelada na madeira para cortar em ripas finas. Com elas, Jamie e Ian tinham conseguido fazer um teto na cabana antes que a neve caísse. Mas os barracões eram menos importantes. Um bloco de madeira permanecia constantemente ao lado da lareira, a machadinha fincada nele, pronta para qualquer um que quisesse partir mais madeira. Aquele canto do abrigo era, na verdade, dedicado à madeira. Ian fizera um banquinho rústico, mas útil, que ficava debaixo de uma das janelas onde a luz entrava. E as aparas podiam ser atiradas na lareira, que permanecia acesa noite e dia. Myers trouxera-me também algumas ferramentas de mulher. Um cesto enorme de costura, muito bem equipado com agulhas, alfinetes, tesouras e novelos de linha, e fios de linho, musselina e lã. Apesar de a costura não ser a minha atividade preferida, fiquei contente quando vi aquilo, já que devido ao facto de Jamie e Ian estarem sempre no telhado, usando joelhos, cotovelos e ombros, as suas roupas precisavam sempre de ser passajadas. Mais um. Jamie sentou-se muito direito na cama ao meu lado. Mais um quê? Perguntei ensonada, abrindo um dos olhos. Estava muito escuro na cabana e o fogo queimava as brasas na lareira. Mais uma maldita fuga. A água acertou-me mesmo na minha orelha. Raios partam. Saiu da cama, foi até à lareira e colocou mais uma ripa de madeira. Quando o fogo a atiçou, ele retirou-a e ficou de pé em cima da cama, erguendo a tocha, enquanto olhava para o telhado à procura do vazamento. Ian, que dormia numa cama com rodízio, virou-se de lado e gemeu, questionador. Rolo, que insistia em dividir a cama com ele, emitiu um breve uf, remexeu o corpo de pelo cinzento e voltou a roncar alto. Um vazamento, disse a Ian, ficando de olho na tocha de Jamie. Não queria que a minha preciosa cama de penas pegasse fogo com faúlhas inoportunas. Ah! Ian permaneceu deitado com um braço sobre o rosto. Nevou outra vez? Deve ter nevado. As janelas estavam cobertas com quadrados de pele de veado untada e não entrava som do lado de fora, mas o ar tinha o peso característico da neve. A neve veio silenciosamente e acumulou-se no telhado. E depois, começando a derreter com o calor da lareira no interior da cabana, escorria pelas partes inclinadas do telhado, deixando um caminho de gotinhas de gelo. Mas de vez em quando a água conseguia passar por uma fresta, numa ripa de madeira, ou numa junção, e as gotas infiltravam-se geladas por ali. Jamie considerava essas intrusões como uma afronta pessoal e não demorou a lidar com elas. Vejam, exclamou ele, ali está, estão a ver? Desviei o olhar paralisado dos tornozelos peludos à frente do meu nariz e olhei para o telhado. Com certeza a tocha de luz revelava a linha escura de uma fresta numa ripa de madeira com uma mancha escura de umidade que se espalhava por baixo. Enquanto eu observava, uma gota formou-se, claramente, brilhando vermelha à luz da tocha, e caiu com um plop na almofada ao meu lado. Poderíamos mudar um pouco a posição da cama, sugeri, mas sem grande esperança. Eu já tinha passado por isso antes. Todas as sugestões de que o trabalho de reparação podia esperar até o dia clarear eram respondidas com recusas revoltadas. Nenhum homem, e isso eu tive que entender, concordaria com algo assim. Jamie saiu da cama e tocou em Ian nas costelas com o pé. Levanta-te e bate no local do vazamento, Ian. Eu vou arranjá-lo do lado de fora. Agarrando um cinzel novo, um martelo e uma machadinha, além de um saco de pregos, dirigiu-se para a porta. Não vás ao telhado assim, exclamei, sentando-me abruptamente na cama. Essa é a tua melhor camisa de lã. Ele parou junto da porta. Olhou rapidamente para mim e depois, com uma expressão de mártir, deixou as ferramentas no chão, tirou a camisa, atirou-a para o chão, agarrou nas ferramentas e saiu imponente para lidar com o vazamento, nádegas contraídas em determinação. Passei a mão pelo rosto inchado de dormir e gemi baixinho. Ele fica bem, tia, garantiu-me Ian. Bocejou sem se preocupar em tapar a boca e relutantemente saiu da cama quente. Batidas no telhado, que definitivamente não eram as patas de pequenas renas, anunciavam que Jamie estava posicionado. Saí do caminho e levantei-me resignada, quando Ian subiu para a cama e bateu com uma ripa de madeira no local úmido, remexendo suficientemente a madeira para Jamie localizar o vazamento por fora. Houve um período de marteladas, quando a madeira com defeito se soltou e foi substituída, e o vazamento desapareceu, deixando não mais do que um simples vestígio da sua existência, o pequeno monte de neve que passara pelo buraco. De volta à cama, Jamie envolveu o corpo gelado no meu, puxou-me para o seu peito frio e adormeceu num instante, repleto da satisfação de um homem que defendeu o seu lar de todas as ameaças. Era uma base de operações frágil e ténue na montanha, mas era uma base de operações, mesmo assim. Não tínhamos muita carne, tivemos pouco tempo para caçar, além de esquilos e coelhos, e aqueles roedores úteis hibernavam nesta altura. Mas havia uma boa quantidade de legumes secos, desde inhame, abóbora, a cebolas e alho, além de um ou dois sacos de nozes, e as poucas ervas que eu tinha conseguido apanhar e secar. Era uma dieta restrita, mas com cuidado poderíamos sobreviver até à primavera. Com poucas tarefas para fazer lá fora, havia tempo para conversar, contar histórias e sonhar. Entre os objetos úteis, como colheres e tigelas, Jamie dedicou-se a entalhar, em madeira, as peças de um tabuleiro de xadrez e passou muito tempo a tentar convencer o Ian ou a mim a jogar com ele. Ian e Rolo, que não aguentavam ficar presos, visitavam Ana ou Ká com frequência, às vezes partindo em caçadas longas com jovens da aldeia que gostavam da companhia dele e da de Rolo. O rapaz fala a língua dos índios muito melhor do que fala grego ou latim, observou Jamie com certa repreensão, observando Ian trocar cordialidades com um índio enquanto partiam para uma dessas excursões. Bem, se Marco Aurélio tivesse escrito sobre localizar porcos-espinhos, acho que ele teria encontrado um público muito mais interessado, respondi delicadamente. Por mais que eu adorasse Ian, não me sentia insatisfeita com a sua ausência frequente. Em certos momentos, três era uma multidão. Não existe nada mais agradável na vida do que uma cama de penas e uma lareira. Exceto uma cama de penas com um amante quente e carinhoso nela. Quando Ian não estava, não nos preocupávamos com lamparinas. Íamos para a cama no escuro e deitávamos-nos partilhando calor, conversando até tarde, rindo e contando histórias, partilhando o nosso passado, planeando o futuro e algures no meio da conversa, parando para aproveitar os prazeres sem palavras do presente. Fala-me de Brianna. Essas eram as histórias preferidas de Jamie. As histórias de Brianna na infância. O que ela tinha dito, usado e feito. Como ela era. Todas as suas conquistas e os seus gostos. Eu contei-te quando fui convidada para ir à escola dela para falar sobre a profissão de médico? Não. Ele mexeu-se para ficar mais confortável, virando-se de lado e encaixando-se atrás de mim. E por que farias isso? Era o que eles chamavam de dia da profissão. Os professores convidavam muitas pessoas com empregos diferentes para explicar o que faziam, de modo que as crianças pudessem ter ideia do trabalho de um advogado, por exemplo, ou de um bombeiro. Essa profissão é óbvia. Ou um veterinário, que é um médico que trata dos animais, ou um dentista, que é um médico especial que trata só dos dentes. Dos dentes? E o que é que se pode fazer com um dente além de arrancá-lo? Ficarias surpreendido. Afastei o cabelo do meu rosto para o meu pescoço. Bem, eles convidavam-me sempre, porque não era muito comum uma mulher ser médica naquela época. Tu achas que é comum agora? Ele riu-se e eu dei-lhe um ligeiro pontapé na canela. Bem, ficou mais comum depois daquele tempo. Mas não era na época. E quando terminei de falar e perguntei se alguém tinha alguma pergunta a fazer, um menino levantou-se e disse que a mãe dele dissera que as mulheres que trabalhavam não eram melhor que as prostitutas e que deveriam estar em casa a tratar das suas famílias em vez de roubar os empregos aos homens. Acho que a mãe dele não viu muitas prostitutas na vida. Sim, também acho mesmo. Nem mulheres que trabalham. Mas quando ele disse isso, Brianna levantou-se e disse em voz bem alta: Bem, é melhor ficares contente por a minha mãe ser médica, porque vais precisar de uma. E bateu-lhe na cabeça com o livro da aritmética e quando ele se desequilibrou e caiu, ela saltou-lhe para cima da barriga e deu-lhe um murro na boca. Senti o peito e o estômago de Jamie a tremer nas minhas costas. Que corajosa! Mas a professora não a castigou? Eles não batem nas crianças na escola. Ela teve de escrever uma carta a desculpar-se ao Pestinha. Mas ele teve de me escrever uma. E ela achou uma troca justa. A parte mais embaraçosa foi que o pai dele também era médico, um dos meus colegas no hospital. Imagino que terás conseguido um emprego que ele queria. Como é que adivinhaste? A sua respiração estava quente e fazia-me cócegas na nuca. Levei a mão atrás e acariciei-lhe uma das coxas compridas e peludas, sentindo o músculo a contrair-se. Disseste que ela estava na universidade a estudar história, como Frank Randall. Ela nunca quis ser médica como tu? Com uma das mãos grandes, ele apertava as minhas nádegas delicadamente. Sim, quis, quando era pequena. Eu levava-a ao hospital de vez em quando e ela ficava fascinada com todos os equipamentos. Adorava brincar com o meu estetoscópio e otoscópio, uma coisa para examinar ouvidos. Mas depois mudou de ideias. Mudou de ideias pelo menos umas 10 vezes. Aliás, como a maioria das crianças. Ah, sim. A ideia era nova para ele. A maioria dos filhos da época dele seguiam a profissão dos seus pais. Ou talvez aprendessem outra escolhida por eles. Sim, ora deixa-me ver. Ela quis ser bailarina durante um tempo, como a maioria das meninas. É uma dançarina que dança em pontas, nas pontas dos pés, expliquei. E ele riu-se surpreendido. Depois quis ser lixeiro. Isso depois de um lixeiro lhe ter dado boleia no camião. E depois mergulhadora, carteira e... O que é uma mergulhadora, pelo amor de Deus? E lixeiro? Quando acabei de lhe descrever alguma das profissões do século XX, estávamos frente a frente, as nossas pernas confortavelmente enroladas, e eu admirava o modo como o seu mamilo se enrijecia ao toque do meu polegar. Nunca soube ao certo se ela queria ler histórias ou se fazia isso principalmente para agradar ao Frank. Ela amava-o muito e ele sentia muito orgulho dela. Fiz uma pausa a pensar, enquanto a mão dele descia pelas minhas costas. Ela começou a ter aulas de história na universidade, quando ainda andava no ensino secundário. Já te disse como funciona o sistema escolar. E depois, quando Frank morreu, prefiro pensar que ela prosseguiu com a história, porque acreditava que ele teria querido isso. Isso é lealdade. Sim. Acariciei-lhe o cabelo, sentindo os ossos firmes e arredondados do seu crânio e couro cabeludo sob os meus dedos. Não sei de onde veio essa característica dela. Ele resmungou brevemente e apertou mais o meu braço. Não sabes? Sem esperar resposta, prosseguiu. Se ela prosseguir com a história, achas que ela nos encontrará? Em alguns escritos, algures, quero dizer. A ideia já me tinha ocorrido e por um momento fiquei muito quieta. Depois espreguicei-me um pouco e apoiei a cabeça no ombro dele, rindo alto, mas sem achar graça exatamente. Acho que não, a menos que fizéssemos algo notável. Fiz um gesto vago em direção à parede da cabana e à floresta lá fora. Imagino que não teríamos muita oportunidade aqui. E de qualquer modo ela teria de estar à nossa procura. Teria? Permaneci em silêncio durante uns instantes, a sentir o cheiro almiscarado e forte dele. Espero que não, disse por fim, baixinho. Ela deve ter a sua própria vida e não passar o seu tempo a olhar para o passado. Ele não respondeu diretamente a isto, mas segurou-me a mão e colocou-a entre nós, sussurrando, quando o abracei. Tu és uma mulher muito inteligente, Sassenach, mas tens visão curta. Mas parece-me que é só modéstia. E o que é que te faz pensar assim? Perguntei um pouco alterada. Tu disseste que a rapariga é leal. Ela deve ter amado suficientemente o pai para moldar a sua vida de acordo com o que ele gostaria, mesmo depois dele ter morrido. Achas que ela te ama menos? Virei a cabeça e deixei os cabelos caírem-me no rosto. Não, disse por fim, com a voz abafada na almofada. Ah, bom. Agarrou-me pelas ancas e virou-me, rodando lentamente para cima de mim. Não falámos mais nada, depois de os limites dos nossos corpos terem desaparecido. Foi lento, calmo e como que num sonho, o seu corpo, meu, e o meu corpo dele. E quando passei o meu pé pela sua perna, senti a planta lisa do pé e a barriga da perna peluda. Senti a palma da sua mão calosa e a carne macia, faca e bainha a encaixar como uma luva. O ritmo do nosso movimento, como as batidas de um só coração. O fogo crepitava suavemente, lançando luz amarela e vermelha nas paredes de madeira do nosso refúgio. E permanecemos deitados em paz, sem nos preocuparmos em separar braços e pernas. Quase a dormir, senti a respiração de Jamie, quente no meu pescoço. Ela vai procurar-nos, disse ele, com certeza.